novinha que não me queria e hoje ela quer. Eu vim na roça, mas cresci na vida e não tô a pé. Interesseira, colombo do lado pra ver a qual é. Só não se apega que nós dá o placa, fogueta e mete o pé. E é que agora a novinha me quer, porque eu virei morador da cidade. E é que agora a novinha me quer, porque eu virei morador da cidade. É que agora a novinha me quer, porque eu virei morador da cidade. E ela roça na minha, roça com vontade. E ela roça na minha, roça com vontade. E ela roça na minha, roça com vontade. Roça com vontade. E ela roça na minha, roça com vontade. Olha a novinha que não me queria e hoje ela quer. Eu vim da roça, mas cresci na vida e não tô a pé. Interesseira colou do meu lado pra ver na qual é. Só não se apega que eu dou um papo, fogueto e mete o pé, negona. Só não se apega que nós dá um papo, fogueto e mete o pé. E é que agora a novinha me quer, porque eu virei morador da cidade. E é que agora a novinha me quer, porque eu virei morador da cidade. E ela roça na minha, roça na minha.